1161, prossiga. Autorização, Guarulhos, está no 8. Voo 1161, no Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decolando da pista no 0 com curva à direita, subida São Paulo, Leda, Motiva, após o pêndulo 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco. Aciona 5035, controle 120, décimo 8. Autorizado 360, salvou na saída, Pazera, Mótica, Pesolou 90 e Taubaté. 5035, Transpoilers, 120, decimal 8, do 360, com 161. Correto, no 161, no reporte pronto para o estacionamento. Acordará, 161. Uno 561, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, dado negativo no 25, decimal 1. 2835, 251, obrigado, bom trabalho, 561. Cuidado, puxa o treinamento com o número 61 no reporte táxi. senhor, o 1161, pronto, táxi 4 horas e 10. 1564, do Céu Galeão. Você não usa autonomia? 4 horas e 10. Bom, 1161, utilizado táxi, via parte principal, táxi índio, ponto de espera, reporte para decolagem e ajuste no 014. Parte índia, reporte para pronto, ponto de espera do 10, 1161. No 161, autorizado, linha aérea decolada, pista no 0, vento 170 graus, 159. A linha aérea decola E Salvador, o T3399, informação Mike, autorização Guarulhos 340, pronto, cópia. T3399, Mike confere, prepara, São Vouno, Leda, Motiva, aguarde cópia. São Vouno, Leda, Motiva, o T3399 nessa escuta. Uno 61, decolos 44, chama controle em 120, decimal 8, por voo. 120, decimal 8. Salvador, bom dia, Uno 61, decolos. Uno 61, contato radar na decolagem, que você espera São Uno, transição ótima, para o mesmo voo 360. operador do TAN 3399, solicita acionamento na posição em idle ou posterior do pushback. Gente, no acionamento 3399, repete para entrar a push. Autorizado a chamar para push, o TAN 3399. Uno, uno, meia, uno, chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 128 35, secundária 125, uno, gol, uno, uno, meia, uno, obrigado. 40, decolando a pista no zero com curva direita, subida São Paulo 1, lenda Motiva, após o pêndulo no zero, conforme rota do plano. Transponder 5051, controle 120, decimal 8. 3399, Guarulhos aprovado 340, Pêndulo 10, decolada 10, curva direita, São Bruno, Leda Motiva, 5051, código transponder, 1208, controle Salvador, TAN 3399, já iniciando acionamento de posição 2. 3399, cruzamento correto, só confirmando pronto para push? Negativo, ainda acionando motor número 2. Gente, quando pronto para push, reporte o TAN 3399, cruzamento correto. Vai reportar nessa, muito obrigado. Goro 961, galeão autorizado nível 360, decola da pista no zero com curva direita, subida São João, Leda Doquilo, após o pêndulo 44 e sai conforme a rota do plano de voo. Código transponder 5060, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, bola da 10, curva direita, São Uno, Mozeda, toque. O aerovia foi do 44, 5064 transponder, controle 120, decima 8, ou 1961. 1961, só corrigindo 5060, transponder. 5060, obrigado. Correto, reporte pronto para o estacionamento, gol 1961. Fala Salvador, bom dia, hoje né, 6075 para informação de November, autorização Congonhas, nível 320. Chinas 6075, para Congonhas, prepare a subida São João 1 no Leda Mótico, aguarde as 6 fotos. 6075, vai dar. Autorizado, São 3399, o posto táxi. Autorizado, chama táxi, o São 3399. 2-2 Alto, prossiga. Para São Paulo, Congonhas, 0-0, Alto, Trabalho. Gol 1-2-2-9, temos para Congonhas autorizado 360. Prepare a subida, São Voo 1 no Leda Motiva, confirmando aceito nível, aguardo coordenação 3-8. 3-3-6. Tente número 2 para cópia, subida São Voo 1 no Leda Motiva, gol 1-2-2-9. São Voo no Leda Motiva, boa noite. Galeão. 3399, autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste 014. Índia chama pronto, 614, o TAN 3399. Puxa 96075, copia. Tá pronto para cópia, 6075. 6075, Congonhas autorizado nível 360, regulando da pista no zero com curva direita, subida São Voo 1 no Leda Motiva, após a Pêndulo 1 no zero, Pubá via Pêndulo 1 no meia, Posmo e segue conforme a rota do plano. Código transponder 5056, controle 120, decimal 8. 6075, está autorizado Salvador Congonhas, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, saída Sambo 1, via Apesolo 1-0, Bubabe, Apesolo 1-6, Posmo, Confim. Responda 5056, controle 1208, lembrando que a saída é Sambo 1, transição ótima. Correio, puxa 9075, reporte pronto, puxa estacionamento. 6075. Tan 3399, ponto espera no zero, pronto. Tan 3399, autorizado, linha decolada, pista no zero, vento 190 graus, 1-3-1. A linha decolada no zero, Tan 3399. Bom, 1-2-2-9, copia? Pronto, 2-2-9. 1-2-2-9, com o ENS autorizado, nível 360, decolando a pista no zero, curva direita, na subida São Voo 1 no Leda Motiva. Após o pêndulo no zero, Pubave, o pêndulo no meia até Posmo e segue conforme a rota do plano. Aciona 5061, controle 120, decimal 8. Autorizado com o Goiânia 360, decola no zero, curva direita, São Bruno, Leda Bótima, após conforme o plano, 5061, 208, controle 1229. Correto, reporte pronto para o estacionamento 1229. Chama. Para possível questionamento, está no 01, no gol 1961. 1961, autorizado, puxa, reporte táxi. Puxa, táxi. 1229, como estiver sinalizado. 1269, número 2 no setor, aguarde, puxa. Boa noite. Então, 3399, decolou 06, chama o controle 1208, bom voo. 208, tá, 3399, bom dia. Salvador, tá, 3399, bom dia. Então, 3399, bom dia, contato radar na decolagem, subavia, saída, Sanzo 1, transição ótica para o nível voo 340. Saída São Paulo, Uno Motiva, até o 340, até 3399. Pronto para o táxi, o voo 1961, 153 a bordo, turno meia de 3 horas e 30, será Campinas. 1961, autorizado táxi, direita via Taxiway Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altura 1094. 1094 via Índia, na importação. Coordenando a equipe de solos, que era o nome da companhia liberar da guarda, autorizado, puxa. Fala, já da companhia autorizada, chamamos por táxi, 229. 399, controle. É possível se eu coordenar por último ótimo, para evitar conformações? Aguarda. Salvador, bom dia, 5 de novembro, é o Xenia 62, 5 na autorização. Xenia 62, 51, Lenda confere, para Guarulhos, prepare-se, São João, Lenda Motiva, aguarde cópia. Afirma aqui, São João, Lenda Motiva, aguarde cópia. Contato, voo direto Motiva, suba até o mesmo 320, devido a trafa. Ok, direto Motiva, subindo ao 320, na 3399. Muito obrigado. Correto. O 1961, autorizado a linha L, colado pistão 0, vento 180 graus, 149. Livre minha L, colado pistão 0, gol 1961. Torre 199, ou 229, ponto para ataque. 169 a bordo, 4 horas e 15, hotel do Galeão. Autorizado o táxi à direita, reporte ponto de espera para decolagem, o ajuste no 014. 014, ponto de espera. Já está pronto para decolagem, 299. Ponto de espera pronto, 229. A Lima está em voo 229. A Lima tem, 229. O 1961 decolou 1-2, chama o controle em 120, décimo 8. 208, 1961. Após o 1961, cruzando 810. Gol 191, contato radar na decolagem, sobre a via saída Bravo 1, transição Tóquio. Fala livre, voo 360. Bravo 1, Tóquio, 360, gol 1961. 3399, chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 2235, 251, centro Recife, até 3399, obrigado, seu bom dia. Salvador, eu acho a minha 6075 para pushback e acionamento, posição 7. Escolher 6075, autorizado push após táxi. Autorizado push após táxi, acho a minha 6075. Aliane próximo, 229. 1229, autorizado a colagem da pista no 0, volta 190 graus, 129. Fazer a colagem, 229. Decolando no meio, chame o controle em 120, décimo 8. 208, obrigado. Chame o 6151, copia. O 6251, próximo. Chame Guilherme 251, Guarulhos autorizado NP360, decolando da pista no zero, curva direita, subida São João 1, Leda Motiva, após o pesolão no zero até Tango, Bravo Eco, Tabaté, conforme a rota do plano. Código transponder 5063, controle 120, decimal 8. Correto, seja bem, estacionar 6251, reporte pronto para o estacionamento. Autorizado o desvio, o gol 1961, aguarda autorização para o quadrado do óculos. Pode ser. Chegando à direita, aguardando o quadrado do óculos. Incêndio. Ponto de espera, reporte para a decolagem, um ajuste no 014. Autorizado o táxi em frente, pátio, Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 014, chanel 6075. Padinho? Oi. 234. Então, não autorizado a presença do direto da GEL. Direto da GEL, voo 961. O 1961 chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 2835, negativo 251, bom dia. Bom. Chanel 6075, ponto da espera da 10, pronto. Chanel 6075, autorizado a linha de colar da pista no zero, vento 180 graus, 129. Autorizado a linha de colar da pista 10, Chanel 6075. 1229, chama agora o centro Recife. 128, décima 35, caso negativo 125, décima 1. 2835, 251, gol 229, obrigado, bom dia. Bom. Controle 1208, chinelo 6075, obrigado, boa noite, bom dia. Obrigado, meu bom. Controle Salvador, bom dia, chinelo 6075, decolado na São 1, passa agora 1080. Chanel 675, bom dia, completo o radar no decolagem, sobre a via saída Salvo 1, transição Mótiva, para o mês de voo 360. Salvo 1, Leda Mótiva, nível 360. Possibilidade de roda presente na rua de Leda? Autorizado, direto Leda, Chanel 675. Autorizado, Leda, Chanel 675.